153, decolado 45, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, grato. Kilo Quebec Serra, decolado 46, chama o controle 120, decimal 8. 208, grato, senhora. Lima Costa, tem um plano aqui para 18, confirma essa apresentou alguma DLA? Lima Costa já. Número 6327 acionado em baixa rotação para pushback. Número 6327 está autorizado pushback, para pushback. Autorizado pushback, porta ataque, 6327. Iniciando a EBT, Mike. Sim, nós também aqui, Mike. Meteu os 48, reporta final no 7. Batata final na 7, 9 é Beck Mike. Faz o 4065, ali mantém cabeceira na 0. A linha E mantém na 0, 4, 0, 6. Salvador, eu vou no 097, no LS, eu no 0. Boa tarde. 1097, boa tarde, o ajuste no 009, continua aproximação, aguardando pista livre. Guardado. Lima, Lima, Fox, Fox. 9 Mike Souza, após o SAM? Afirma, 9 Mike. Certo, então vai afastar para interceptar a final da 7. Afirma. Número 6327 para o táxi com 80 a bordo, autonomia de 1340, alterna Salvador. O chinelo é 6327, seguirá o Boeing da Gol, finalizando o pushback agora no 62, até o ponto de paradão no exército. Quando lá, torre 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 009. Visual com Gol à esquerda, segue até o ponto de paradão no 0, quando lá, 1895, com 009, no exército. 327, uma boa tarde. Confirmando 1-3-8 a bordo, gol 1-9-6-6. Livre táxi via Pátio Luiz, considerado 1-0 torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9. Boa viagem, gol 1-9-6-6. O Voo no 620, está condicionado. Após passagem do foco de 100 da Avianca, ingresso direto para sair para 620. Após foco de Avianca, ingresso para a posição 620, voo no 620. Aguarda só um minuto para copiar para sair da agora, Léo. Mantém cabeceira no 0. 097, solo 52, libera direito, chama solo 121, decima 1. 21, não livrar, igual 097. Salvador, eu vou no 097, boa tarde, livrando. Vive Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, voo. Alfa, antes da Juliette, voo no 097. Autorizado, backstep, eles vão acionar a participação de frequência livre. Voo no 966, livre decolagem, pistão no 0, o vento 1000 graus, 1-1 no norte. Estou aguardando a fala IS e representante para o centro de Recife. Bom, já entrei em contato com a mesma nesse instante, ela recebeu, está retransmitindo para o centro, mais alguns minutos. Azul 41 no escópio. Autorizado com 15, 23,60, pessoal da 1-0, primeira curva direita, saída agora elétrica, presumo 2-1. Acena 5-4, 5-0, me transponde o controle 1-2-0, décima 8, azul 4-1, 1-8. Para ingresso, voo no 097. No 097, para ingresso. No 097, ingresso direto, portão 04. Ingresso para o portão 4, voo no 097. Para a média da 3 horas. Aguarda para início do pushback. Oceano 327, livre da colagem, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre da colagem, 1-0, 6-3-2-7. Padango Vitor Kilo Delta, prossiga. confirma se apresentou alguma DNA? Agora, por gentileza, número 2 para a cópia, decolagem Delta. 327, decolada 56, encontrou ele no 20, décima 8, bom voo. 208, né, 327, uma boa tarde. Autorizado feedback, pode aproximar. Pode aproximar. Serra, Golf Oscar, vou ajuste na 009, continua a aproximação, reportando 3 milhas fora. Vamos 009, 3 milhas fora, vai rebotar a Serra Golf Oscar. Papapá, Lima, Fox, Fox, Fox. Autorizado Belo Horizonte, nível 220, decola da 17, primeira curva direita, na saída da El Coral. Golf 77, Iliel, Whisky 1, na formata do plano. Acionando 5024, em transponder, controle em 120, décima 8. Lima, Lima, Fox, Fox. Correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, Gente, o Vitor Cruz Delta pode ter aberto a torre, transfere a mesma em 118, decimal 95, ajuste 1009. Vive pouso, pista 17, o vento 100 graus, 109. Vive pouso, água pior. Boa tarde, qual é a função de operação? Da 3, zona 55, 211 a bordo, 3 horas e 35 a terra da gama. 55, Libertáxi via Índia, ponto espera da 10, torre 1, 8, 95, ajuste 1009. 109, ponto espera de 895, da 3, zona 55. Salvador, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Político Serra Tango, aguarda um minutinho, copo, por gentileza. Salvador, boa tarde, hoje são 6-3-1-4. Na 6-3-1-4, agora falta com o número 2. Agora. Tá bom, Fiosca, solo 03, poderia confirmar o pátio, queria prosseguir? Quem é, autorizado na estreia, que eu estou na pátio, quase que eu livre. Salvador, tá 3, 155, quanto espera, tá? Tá 3155, mantém quanto espera no zero. Tá, quanto espera, tá 3, 1. Tá autorizado para mais 3 O Isco Serratango modifica o transfone para 0271? 0271. Já tem informação de PLB autonomia, o Isco Serratango? 4 horas e 1.07 a bordo. O Isco Serratango livre acionamento para o táxi, chama a torre 1.8.95, ajuste na 009. Passando ali naquele Zulu, estabilizados a 2,5 milhas para o externo. Temos aquele Zulu, existe na 009, poderia continuar pouso 1-0? 1-0, sim. É, continua a aproximação número 2, para pouso. É. Canan 6314. Siga. Continente 6314, confirmando sua saída, é Momo, Cogibo, após Nenim. Momo, Cogibo, após Nenim. Continente 6314, está correto o cotejamento, reporta para quando pronto para o pushback. Ok, prepara. Azul 4118 está autorizado o pushback, reporta para o pushback. Paulo Salvador, bom, 097, solicitação para curso. 097 da Gol, está autorizado com fim, nível de voo 360. Decola 90, primeira curva direita, saída arbórea elefa, Zulu 21. Aciona 5457 no transponder, o controle em 120.8. Autorizado para confim, nível 360, primeira curva direita, Zulu 21, saída Arco, Sistema Elefa, 5457, controle 208. Zona 097, está correto o cotejamento, bota para o pushback. Essa tá boa, hein? Lá no solo. Uno, solo 07, vira a direita, toma solo, 1, 2, 1, décima 1. Uma quilo Zulu, o vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9, vive pouso, 1, 0. É, tirei na cruz do Lu. 32231, táxi via Alfa, importante da Juliette. Seja 55 visual com tráfego na final da zero. Afirma. Gente, após o pouso do Charlie 402, autorizado a linha manteiga de 010, agilizando manobras. O tráfego linha manteiga, 3155, zona da. Torre Salvador Boa, 698, tá no IDS, pista no 07 minutos. Gente, 6918, ajuste no 009, na aproximação, aguardando a pista livre. Ok, 6918. Aumenta a critério, vai dando cópia, bravo, chatão. Solo 09, libera a direita, cima solo 1, 2, 0, décima 1, agilizando manobras. O passarei 2231, ingresso Juliette, remota 1, 2. Como nós, livre decolagem, pista no 0. Zero, decolagem, pista no 0, tá, 3, zona. Tango, partiu 5, 07 agora, que vai para o Autorizado, está em interseção, reposta para ingresso, isso que Serra Tango. Está para ingresso, isso que Serra ingresso, 6998, vento no 00 graus, mão no nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 6998. Está atando ali, mantém cabeceira, 17, reposta pronto. A minha MRT, a reposta pronto, está atando. Para confirmar o comandante? Guardião 01, quem vive decolagem de jato do sul, o vento no 00 graus, 119 já passa fora do solo. E a 918, decolagem no solo, 12 no controle, 12, 1, 2, 1. Vai liberar, chamar um solo 121, azul 69. 3155, decolagem 12 no controle, 120.8. 08, tá 3155. Salvador, boa tarde, 4118, espera dar 10 pronto. 4118, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem cabeceira no 0, 6918, hidro, está na TV Alfa da Suíça. Azul 6918, taxi via Alfa Juliette Gate 09. Alfa Juliette Gate 09, azul 6918. Inicial, sem afastar a malvisilha, mantendo o setor sul, posteriormente condenado para buraquinho e a área do lixão. Romeu Bravo, Vitor Tango, autorizado Lapa, nível 220, decola 97, primeira curva à esquerda na saída Momo, Cog e Boa Posse direto. Aciona 5505 no transponder, controle em 120, décima 8. Autorizado Romeu Bravo, Lapa, 220, decola 17, pela esquerda, saída Momo, Cog, autorizado 5505, o controle 120, Lapa, 8. Bravo, Vitor Tango, confirmando a saída Momo, Cog e Boa Posse direto. Como Bravo Tango, Bravo Tango, confirmando, está na Bata e o PLB? Na Bata é 04. Bata 04 agora, já acionado para o táxi do 1-1-1-3-9-5. Ajuste na 009, Bravo Tango. Liberava o eixo de decolagem da Mercedes. Sim, se o Guardião 01, não? Azul 6918, reposicionado para a posição 03. Posição 03, azul 6918. Serra Tango da Cláudia 14, sem controle 120.8. 208, boa. O 4118 informa que a nave decolou da pista auxiliar, transporte de enfermos irá cruzar o eixo de decolagem do 10. Em torno de mais 2 minutos será autorizado sua decolagem. Bravo, Vitor Tango, estou autorizado o táxi 70, posição, reportando para ingresso. Sim, Guardião, setor sudeste. É, intencional sobrevoo nas proximidades da primeira rotatória, lá na beira da praia. Sim, Guardião 01, estou autorizado. Sim, autorizado. Tráfico Tango Lima, tem cabeceira 17, a porta pronto. Quatro, uno, uno, oito, mantém o ponto espera. Quatro, uno, oito, está aliado, pronto, cara, com quatro, zero, agora sim, livre decolagem, pista zero, graus, zero, afirmo. Bravo, Vitor Tango, mantém a posição. Salvador, voo 1620, autorização recife. 1620, prepara a saída por Cajamo, Caju, aguarda a cota. Guarda. Torre Guardião, autônomo, professor. Retorno interceptual litoral, indicando a coordenação para... manter a vertical, a proximidade da cabeceira 28. Confirma para todos? Oxanel 6355. Oxanel 6355, aguarda a cota número 2. Afirmativo, na escuta. Posso preparar a Dael? Sim, prepara a Dael da Bosch. Tá ok. Só para sua informação, parece que tem uma festa aí atrás da sua sala. Há muito barulho, viu, por trás aí da transmissão. São as outras frequências aqui, o Ocean 6355, o espaço da torre aqui é muito pequeno. Ah, entendi, tá bom. Eu tenho a palavra certa. Dado litoral, cabeceira 28, reportará na cabeceira. Band 101, não confirma como recebe agora a torre. 55? Pode ir no litoral, reportará a proximidade de cabeceira 28. Bem. Mas tudo bem, sem problema. Avisão Tango livre de colagem, pressionou 0, vento 100 com 1. Zulu, Lima, máquina Quebec, mantenha a posição e me chame novamente. Guardião 01, nova litoral, aguardando a autorização para a verificação da cabeceira 28. Está autorizado, Guardião 01. Ciente, autorizado. Salvador, meu guardião, muito boa tá? Delta 3217 em Itaúí. Então, 3217, boa tarde. O ISCA, informação em curso, número 3, copia, aguarde. Boa, Delta 3217. Qual o nome é 20, copia? Permitido. Autorizado, Salvador Recife, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, e a rota do plano de voo. 5474 no transponder, controle em 120, décima 8. Autorizado 370, Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda, 5474 no transponder e o controle 1208. Cotejamento correto no portão 06, chame pronto, gol no 620. Chama. Autorizado, Lima Quilos do Lucro, cruzamento da 1765, na Papá até o 45, boa tarde. Pra você também. A 6355, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Autorizado, Salvador do Guarulhos, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Leda Motiva, o Pesulu 10, Papá Alfa Índia, DCP 1 Bade, o Pesulu 44, conforme a rota. 5456 no transponder, controle em 1208, isca, informação em curso. Ok, aprovado 360 para São Paulo, Guarulhos, a rota conforme o plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, efetua saída da El, transição Motiva, Leda Motiva. A frequência do controle 120.8 e transponder 5456, ciente da informação isca. Só confirme a rota copiada por gentileza, o saneamento 355. Foi exatamente o que você falou para mim, Apesulu 10, Piraí, Umbade, Apesulu 44, Pagode e depois a Star em São Paulo. Cotejamento correto no portão, na remota, no quarto do pátio, quando chame pronto. Portará pronto. Então, 3217, pronto, cópia? O ISCA, informação em curso para Confins 360 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Eoleda Motiva, o Pesulu 10, Pubave, o Pesulu 16, Cosmo, conforme a rota do plano de voo. 5470 no transponder, controle 1208. Autorizado 360 para Confins, via Pesulu 10, Pubave, o Pesulu 16, Cosmo. Decola da 10, curva direita, saída da Eoleda Motiva, transponder 5407, controle 1208, tá? 3297. 5470 no transponde no portão 11, chame pronto. 5470, bom trabalho. 5470, tá? Um transponde, eu tô 3207. 5407. 7070, o final. Guarão 1208. 1208, com a terra buraquinha, chamar o controle do guardião. Solo. Bom, copiou da 3217. Agora 5/5, você pode por gentileza cotejar o transponder copiado? 5470, transponder da 3217. Sim, chame pronto. Chama lá. Gol 1169, boa tarde. O ISCA, informação em curso. Copia 360 para Guarulhos. Copia. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Leda Motiva. O Pesulu 10, Taubaté conforme a rota do plano de voo. 5515 no transponder, controle 1208. 0 para Guarulhos, Dial Leda Motiva, 010 Taubaté, 5515, transponha 208 Alguma Coisa. Cosmos 5-0, chame pronto no portão 07. Chamo na pronta, sim. Só você, né? 6314, portão 10, para o estacionamento. Ela é 6314, no portão 10, autorizado, autorização, né, autorização, letra, tá? Seria 314. Longo 1620, posição 6 para puxar o estacionamento. Longo 1620, autorizado o estacionamento, posição 06. Tchau. Boa tarde, prossiga. Cliente, toca remetida na 101 no meu pés, 20 de voo, limpo 01. Cliente, então autorizado o voo local, CGL. Na pista 10, coordenação com a torre sujeita ao tráfego, acione 0122 no transponder, controle 1208, se necessário, Olimpo 01, coteje. Cotejamento correto, confirme POB. A bordo, pressionamento, taxa de decolagem, torre agora em 118, decimal 95, Olimpo 01. Copiei? 08 a bordo, obrigada, 1009 o ajuste. Salvador, muito boa tarde, passarizou 2231, você tinha informação aí? Não copiei quem chamou o Salo pra cópia. Passarelo 2231. Boa tarde, passarelo 2231. Boa tarde, Luiz, que é informação em curso, copiando 60 pra barreiras. Afirmativo, copia. Autorizado 160 pra barreiras, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, VATAP, e a rota do plano de voo. 5506 no transponder, controle 1208. Afirmativo autorizado, 160, decola do 90, esquerda, Momo, VATAP, 5506 no transponder, 1208. 1208, controle, chame pronto, remoto 1241. Vamos pronto, 2208. Para o táxi, o CNR 6314, estamos com 1-37 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Livre táxi, retaguarda do Boeing da Gol, CNR 6314, Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 009. Segue o Gol, ponto de espera, torre 1895, CNR 6314. Paulo, com 1620, nosso contato com 171, a bordo Natal, 3 horas. 171, 3 horas, Natal. Aferro. Ele tá aqui até o ponto de espera, passou no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 009, bom voo. Passou, pode estar aqui, décima senha, cobrado. avaliando lá no setor norte, sem interferir com a 190, a intenção é, próximo à cabeceira 197, fazer essa verificação das aves no setor. Guardião 01 no ciente, mantém referências visuais, reporte livrando o setor. Reportará livrado. Torre, boa tarde, voo 620, ponto de espera pronto. Voo 620, boa tarde, mantém ponto de espera e aguarde. Ah, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pistão zero. Ali mantém 10, 1 no 0, gol, 620. Autorizado no 04, chame táxi, o gol no 097. Autorizado, chamará táxi, o gol no 097. Era pista no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 nós. Pois é, dona, decolar 1 no 0, gol 1 no 0. Olimpo 01, boa tarde. Cente Olimpo 01, autorizado táxi, reporte em ponto de espera, pista no 0, táxi veio até o... O Xanair 6314 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Ali mantém pista no 0, Xanair 6314. Sérgio Salvador, Guardião 01, após sobrevoo a cabeceira 97, seguindo agora para a proximidade da CEASA. Confirme, Guardião 01. Afastando da cabeceira 97, seguindo para a proximidade da CEASA. Gente, Guardião 01, prossiga para o setor com referências visuais, mantendo a escuta permanente. Escuta permanente. 1620, decolado às 36, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Solicitou o push no portão 11, confere? Confere, Puxa 3207. Xanair 6314, vento 090 graus, zona 0 nós, decolagem autorizada, pista no 0. Tive decolagem 6314. Sala Luna 097 para táxi, 19 Luna Boys até na Galeão, 2 horas e 50, autonomia. Quem é firme, quem chamou os dados do táxi, estacionar em 6355, Galeão, 3,50, confirme PLB? É o Gol no 097, 191 é o PLB, o restante está correto. Gente, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre. 118, decimal 95, ajuste no 009, bom voo. Obrigado, 295, 14, vamos no 097. Ajuste na 6355 para o táxi, 103 no PLB, 6 horas de autonomia, Galeão como alternativa. 103, 3 horas de autonomia, Galeão alternativo, liberdade até o ponto de espera, parte do Índia, quando lá, torre. 118, decimal 95, ajuste no 009, bom voo. Ok, então correto, são 7 horas de autonomia, da minha Júlia, né? Então estou autorizado aqui. Índia e Sete até o ponto de espera, 1895, ajuste na 6355. 0,8. 208, obrigado, Xené 6304. Salvador, Luana 097, boa tarde, pronto para a próxima. Luana 097, boa tarde, autorizado a alinhar, reporte pronto, pistona 0. Alinho mantendo 0, Luana 097. Liga da Euleda Irumi, UP9857, Monstro, conforme a voz. 5520 no transponder, controle em 120, decimal 8. 3145360, pista 10, curva direita da Euleda Irumi. Novembro 857, Moura. 5520 e 208. Fechamento correto, confirme portal 50. Portal 2. Fechamento pronto. Amarelo. Portão 3297 autorizado, curso de estacionamento no portão 11 da metade. Parabéns, tá? Portão 3297. Luna 097, decolado às 41, nós chamamos o controle em 120, deixa 8, meu voo. 208, obrigado, Gol 07. Oceaner 6355, autorizado, alinhar, reporte pronto, pistola zero, alinhar e manter. Pode manter em Oceaner Salvador, Guardião 01, abandonando o setor na rotatória da SEASA, intenção seguir para a BR. Confirme confirme a BR Guardião 0324? Afirma, 324. Com 1973, 3 horas e 20, Campinas. Siga táxi inicialmente através do 06, então 3217. Até através do 06, então 3217. Colocou o Gol 69? Aguarde, Gol 69. Aguardando. Decimal 8, cheque o transponder, por gentileza, não estamos recebendo, né? Está na repetidora. Pressão checado, 1208, controle. Oceaner 6355, pronto? Pronto. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 100 graus, 139. 6355, decolagem autorizado, 10. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índio Condola Torre. 118, decimal 95, ajuste no 009. Olimpo 01 na retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento, reporte pista 1 da 0 livre. O tráfego já passou, acabou de cruzar, tem a porta de saída, Olimpo 01. 1169 para puxa no 07 autorizado. Livre, chama táxi. Prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Olimpo 01. Oceaner 6355, decolada de 45, chama o controle em 120, decimal 8, não voa. 08, boa tarde.